O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Alô! Vamos começar assim nesse palácio! Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham mais. Se eu pudesse, eu te daria tom. Mas eu não posso, te dou o meu coração e bate por você, amor. Dona da noite chegou. A dona da noite chegou. A dona da noite. Meu anjo lindo, volte. Fique aqui perto de mim. Frangília, Toninho, Josias. E agora chega o homem do alô pra sacudir. Tua luz, tua cor brilha mais. Vamos até 5 da manhã. Só farás que brilham do mar. Se eu pudesse, te daria as estrelas. E aí, careca? Se não posso, te dou o meu coração e bate por você. Meu amigo careca tá na área. Um abraço pra você, garoto. Enlouquecidamente. DJ Tom. Desvendo o céu, desvendo o mar, só pra te encontrar nesse momento tão perfeito. Por favor, não vá, não vou te amar. Meu anjo lindo, meu amigo velhinho, volte. Um abraço pra você aqui do Tom, garoto. Que perto de e aí, playboy? Se amor maior me diga. Meu amigo Wallace, um abraço pra você, viu? Eu te provo esse amor cada vez mais. Aí, Zezinho da Rádio Nel. Se amor maior me diga. A dona da noite. Amiga, eu te provo esse amor. DJ Tom. Vou fazer um CDzaço pra galera. A galera lembrar essa época aí, viu? Aqui no Palácio dos Bares. Meu anjo lindo, volte. Fique aqui perto de mim. DJ Tom. E é só pra você lembrar. Alô? Comitiva ao lado, um abraço pra vocês aqui do Tom. Me apaixonei, só e aí? Que sou feliz. Porque e a equipe do pneu furado tá na área. Amor que Deus mandou pra mim. E aí, melhor? You give my heart, faz o show. Toca essa canção aí. Time for a sunshine novamente. Detonando todas. Não dá de trás, você pra mim. Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. Que digam, que comentem o que querem, que nos julguem a dizer, esse amor é uma besteira. Meu amigo Erlo, um abraço pra você aqui do Tom, tá só na manhã curtindo. Mano Erlo! Que gritem, que publiquem na imprensa, que sofrendo de demência, nos coloque na cabeça. Estão querendo separar-nos sem razão e querem se intrometer entre tu e eu. Seremos protagonistas sem que ninguém nos dirija. Time do Flamenguinho foi campeão, papai. E eles estão aqui. Novela, não é uma novela. E amiga Joyce Lemos, corre em minhas veias. Não, não, não. Migueiro Douglas, novela, Pito, aí do Pito's Lanche. Corre em minhas veias, eu sinto aqui no peito, eu sinto em minha alma. Não aceito que dirijam essa história de nós dois. Dona da Noite. Amar é viver, vivo porque amo você. E aí, professora? Sinto que sopro o amor, traz teu cheiro pra mim. Bora baixinho, bora baixinho. Imaginei que eu fosse te amar tanto assim. E amigo P7, um abraço pra você, garoto. Estelas da vida o tempo todo eu te... E amigo Brunel, ele está de volta. Daí, então, Tom. Meu anjo vem ficar aqui. Você é o amor que eu sonhei. Eu te amo demais. Jurandi e o novo ritmo pop romântico. Eu posso ir à justiça. Eu posso ser o bem, eu posso ser a maldade. E aí, palhaço? Eu posso ser um cantor, a dona da noite. De um canto pela metade, a dona da noite. Eu posso ser infiel, romântico sem maldade. Posso ser a esperança extraviada num destino, um espírito nasce em qualquer lugar, um menino. E eu? Eu posso ser teu, eu posso ser você, eu posso ser nós. O que eu não posso ser? O dono da verdade. Eu posso ser teu, eu posso ser você, eu posso ser nós. Tudo que eu não posso ser. A verdade. DJ Tom Máximo. E aí, palácio, vamos dançar com o homem do alô. Quero lhe falar do meu amor mais uma vez. Quero lhe falar do meu amor mais uma vez. Quero lhe falar do meu amor mais uma vez. Quero lhe falar do meu amor. Olha o caqueado. Máximo. Esse amor que eu guardo há tanto tempo, DJ Tom. Apaixonado e forte como um vento. E olha, o curral do Diel tá funcionando ali perfeitamente, viu, gente? O curral do Diel, você encontra taças, canecas, pela areia do deserto, camisas da carroça da saudade. Eu estava certo que existia um oásis onde eu ia te encontrar e te falar do meu amor. Segura! Melhor que um cão eu farejava o seu perfume, e tudo isso provocava o meu... Eu caçava os seus abraços, eu queria o seu calor. Pra te encontrar eu fiz coisas que você não acredita. Te procurei até numa tenda de odaliscas, meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Tom. Meu amor.

se você achou uma carteira e um celular. Por favor, o dono se encontra aqui atrás. Puro sentimento, eu não te esqueci. Não é fingimento. Meu amigo velhinho do WR Lance tá na área. Ele gosta dessa sequência. Nunca imaginei ficar sozinho. Arrependimento, porque fui deixar essa paixão. Amanheci pensando em ti. Ele está de volta. Chico Salles é sucesso. E Nelsinho Rodrigues. Meu amigo Raimundinho do Jurunas. Isso aqui com a gente. Amanheci pensando em ti. Tu és pra mim meu sonho lindo. Puro sentimento, eu não te esqueci. Não é fingimento, sou louco por ti. Arrependimento, nunca imaginei ficar sozinho. Arrependimento, porque fui deixar essa paixão. Amanheci pensando em ti. Eu ainda me lembro quando eu te conheci. Nós dois numa praça, teu rosto tão bonito. Tem mulher que não aceita uma separação. Aí o cara sai pra festa. O cara já tá vivendo a vida dele com outra. Aí aquela mulher que não aceita a separação, ela diz assim pra ele: sei que posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Tinha que te perguntar. Moleca doida, não preciso mais do seu talvez. Vai, filha, fala. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Quero ouvir tu falar. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. Fala agora. Agora eu entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva. Agora eu vou tocar a versão da mulher agora. Banda Vírus Musical. Pois é, né? Tem mulher que ama dois homens ao mesmo tempo. Pergunta pra ela aí que tá no teu lado. E aí? Qual é dos dois que tu ama de verdade? Aí ela vai dizer assim: depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil, e nada é tão ruim. Oh, você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só comum. Não me peça pra parar, só meiote, porque eu não vou ficar. Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você. Não me peça pra parar, porque eu me acostumei. Casada com ele, namorando com você. Eu amo ele e você. Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo. Máximo. Amanhã quem saberá se desistirá, amor. A mulher, o cara pede uma chance, a mulher fala depois. Depois! Ninguém sabe, amor. Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva. O Richard e a Márcia completando 18 anos de casado, é, Dieguinho? Você, amor, quero abrir todas as portas da minha alma. E eu quero! Quero, amor, me entregar pra essa paixão de qualquer jeito. Eu sempre costumo de dizer que na carroça da saudade mulher não gosta de homem liso. É tão grande. Não gosta de homem liso. Tô te falando. Ó, oh, quero você. Ela fala, paga um balde. Quero você hoje. Quem sabe amanhã. Quero você hoje. Quero você hoje. Quem sabe amanhã. Que não tem pra onde fugir. Como um preso, vou te deixar. Desses meus desejos, vem, olhe pra mim. Vou beijar sua boca. Sinto veneno. Sente aqui, só pra olhar. Eu danço pra você. Dança pra só pra você, danço pra você, amor só pra você. Mulher não gosta de homem liso. Olha só, oh. Pra se falar de amor, tem que machar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. É, meu amigo, se falar de amor, tem que machar. Entregando a outra alguém, você feriu meus sentimentos. Cabelo do rock. Já tem CD do Wellington Frangínia na mão do maluco. Oh, sem outro amor vou encontrar outro amor. Outro amor. Outro amor. Outro amor. Foi tão bom. Do meu coração. Alô! Você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção. Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar. Máximo! Com loucuras e seduções, meu amor, eu quero te entregar. É uma loucura assim, famosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. E vai dançando nas vacantes, DJ Tom, tocando pra você, Palácio dos Barões. Se pensas que me enganas, renegando essa paixão, te entregas facilmente se me olhas sem razão. A dona da noite chegou. Quiseste conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa, perdi tudo por um capricho. Não termine isso agora, não vai embora. Pra mim! Pois quem sabe, um dia a gente acha. Só pra lembrar! Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. Te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Sem você corro perigo. Te peço agora, por favor. Perdoa, perdoa, perdoa. Perdoa, meu amor. Na cidade, manda beijo molhado. Dona da Noite está aqui. A Carroça da Saudade. A Dona da Noite está aqui. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Fala de amor, sei que ela vai se amar. Agora a gente já tem CD do Josias, do Toninho e CD do Wellington Franginha, viu? Adquira logo o teu. E o curral do Diel tá funcionando perfeitamente. A mulher que quer dar aquele toque no batom é só passar lá no curral do Diel, viu? Pois é, filha. Pra semana já vai ter uma chapinha ali, ouviu? Uma chapinha lá no curral do Diel. Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Deixa de bobagem. Não sou DJ,

Paraíso das Pedras, começando 9 da manhã. Prepare aquele biquíni e vá ser feliz. Não suporto mais esta saudade louca de tanto lhe chamar. Eu acho que o Brunão vai. Só acho. Minhas canções só falam de você e nada mais. Eu queria tanto que você me visse agora. Estou jogando toda a minha vida fora. Já não consigo viver sem você, não sou capaz. Eu queria tanto que você me visse agora. Estou jogando toda a minha vida fora. Já não consigo viver sem você, não sou capaz. Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Atenção, garçom, traz um balde aqui pro Brunel. Entrei o meu jardim em pleno deserto. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. A dona da noite. Já não posso controlar esse sentimento, cada dia aumenta mais o meu sofrimento. Só pra recordar. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. E eu queria. Eu queria dizer que te amo numa canção. Quero gritar o seu nome. Tom. Abri todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua. Júnior Pressão. Eu queria dizer que te amo numa canção. Teu amor não vai ser. Mesmo assim te amo. Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Agora, sua saudade fica perfeita. O baile vai começar. Luxuosa Carroça da Saudade comanda a festa. É você que quer assim, vive a sombra de mim. Eu sei, já notei no seu olhar. Quis fazer você feliz, mas é isso. Do time do Flamenguinho, tá na área! Você pensou que eu não fosse lhe deixar, mas se enganou, eu não devo mais ficar. Vou viver sem ninguém. Você pensou que eu não fosse lhe. Luxuosa Carroça da Saudade. A dona da noite está aqui. Desde que você se foi, estou sofrendo. Não consigo esquecer o que passou. Hoje eu quero lhe falar toda a verdade. murmurei, mas não esqueço de você. É, Werlon. A saudade vem lembrar a todo instante que eu não pude nem viver. Meu amigo Werlon, se ele, seu grande amor. Esse cara aqui na época. Na época fazia parte da Mega Shop. E ele está aqui. Bora, Wallace! Viver sem você. Não consigo viver sem você. Tom. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Lanche tá na área. Hoje ele veio conhecer a carroça da saudade. Hoje ele veio. Amanhã ele vai também conhecer a carroça da saudade. Lá no Paraíso das Pedras. Segunda-feira ele vai conhecer a carroça lá na Via Show. Baby, e a equipe Pernamanca tá na área. Tenho medo de não suportar olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Ao longe uma vitrola vai cantando. E essa semana eu já vou tirar a carteirinha do Pitos. Que se acabou. Se ele não for, eu vou buscar ele com seco. Que um dia eu também já fui. Ouviu, Pitos? Pelos seus caprichos de mulher, que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você. Opa! Igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Aí é bem do Lúcio, né? Eu não passei de nada pra você. Bora, velhinho! Igual a tantos que você mentia. O quadro 0-0, né, velhinho? Tirar pra não mais sofrer. Eu não passei de nada pra você. Igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Toma. Não, não vá embora. Oi. Não maltrate mais meu coração. E o melhor chapista tá na área. Eu não suportaria lhe perder de novo, doce paixão. Não, não vá embora. Não maltrate mais meu coração. Eu

você não vai se arrepender. Não sou importante. A dona da noite chegou, chegou, chegou. Mas meu coração tem muito amor pra dar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais. E aí? Sozinho no quarto. E lá fora a chuva que cai. A dona da noite. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. A dona da noite. Peito sufoco. Dona. O amor precisa. Dona. Sair. Dona. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade. Meu amigo Erlo! Mata. Aquele abraço que eu não pude dar. Será que hoje sai? Gente, daqui a pouquinho do Paraíso das Pedras. A nossa dona da noite. Segunda-feira tem Via Show. E nos travesseiros. Meu amigo Joelson, da agência Araújo, paga na hora, viu? E na cabeceira. E o DJ Pressão. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. Saudade, como é que é? Não tenha vergonha de chorar perto de mim, pois eu sou o seu melhor amigo. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. É a música do Fura-Olho. Ele tá dançando com a mulher do amigo dele. Aí ele pega no ouvido dela e fala assim, ó. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Ah, ladrão! Pois você vai ver que quem te ama. E a amiga Suelen, Suelenzinha, na verdade. Suelen de luxo. Dona. Isso aqui com a gente, bora Suelen! Sou eu. Na mesa do campeão. Sou eu. Peça perdão, não sou ninguém pra perdoar. Quando a gente ama, a gente esquece. A roça é festa. Tudo esse carinho, a crise das fronteiras. Ainda é seu. Ontem eu tava lá no Acaracres, só o creme. Quem te merece? Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Pois você vai ver que quem te ama. Um abraço a família que está no berço hoje. Quem manda é o... Sou eu. É o... KN, lá. Sou eu. Acho que é isso aí, hein? Sou eu. O seu tempo é bem. Vem sentir meu calor, meu abraço. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Dom Máximo. Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. Você me traz inspiração, em cada verso uma emoção, tenho você dentro do coração. Essa carroça é uma loucura. Que é infinito nosso amor, nossa vida é uma flor, que amor em forma de canção. Olha, gente, bloco do Chifrão, hein? O maior bloco de saudade. E claro, você não pode ficar de fora. Vai ter venda de abadá lá no Pitos Lanche, viu? Você vai adquirir o seu lá no Pitos Lanche. O nosso bloco do Chifrão. Eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura. E aí, Seco? Te liberei ontem cedo. Mistura gostosa de um beijo. Já quer ir? A pintura de nosso suor. Meu bem, você me vai de inspiração. Ele foi pro hobby ontem? Tenho você dentro do coração. Eu sei. Que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. E amor em forma de canção. Meu bem. Você está com a luxuosa Carroça da Saudade. A dona da noite.